Falar de memória. Bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, como sempre, na companhia de João Guedes, que nos ajuda a desvendar o passado de Macau. Desta vez, voltamos atenções para uma história que podemos afirmar que está, de facto, envolta em secretismo. Sim, em secretismo e continua. Está envolta em secretismo há mais de meio século, há 70 e tal anos. E apesar de ter sido desvendada aqui há uns anos, porque tive a sorte de ter encontrado uns documentos, ainda continua, em parte, envolta nesse mistério. Trata-se da fundação do Partido Comunista do Vietnã, que foi feita aqui no Hotel Cantão, que era um dos hotéis importantes desta zona de Macau, a zona das pontes, onde fica a atual Ponte 16 da ESTDM, e precisamente na Rua Nova do Comércio. Rua Nova do Comércio porque era uma rua nova em 1800 e tal, e era onde se concentrava o comércio em Macau, porque toda a vida de Macau, económica e financeira também, comercial, estava virada para este lado. Portanto, nós estamos hoje habituados a encontrar, a ver os cais do jet foils do outro lado da cidade, no Porto Exterior. Antigamente não, tudo girava aqui em torno deste hotel, que fica discretamente atrás do grande hotel, que é este hotel Art Deco dos anos 60, um hotel que teve um apogeu importante nessa altura, porque nos anos 70 a vida muda-se daqui para o outro lado da cidade, com a construção do Hotel Lisboa e a passagem dos navios, incluindo os ferry boats, que traziam centenas de passageiros, mil e tal passageiros, e de maneira que tudo isso passa para o outro lado da cidade, para o Porto Exterior, e o Porto Interior morre. Portanto, esta Rua Nova do Comércio transforma-se num beco das traseiras, como temos hoje, sem quase nada. No entanto, aqui este hotel era sempre frequentado por pessoas das classes elevadas, turistas, claro, que vinham do estrangeiro e que não queriam ficar nem no Hotel Central, nem neste grande hotel, depois, mais tarde, nos anos 60, e portanto ficavam discretamente aqui no Hotel Cantão, que foi onde o Ho Chi Minh, que seria o secretário-geral do Partido Comunista e o grande emblema do Partido Comunista do Vietnã, escolheu para fazer o primeiro congresso do Partido Comunista do Vietnã. Um congresso que, estranhamente, ele decorre em 1935, estranhamente no auge da repressão do Salazar contra os comunistas. Estavam em intensa atividade pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, exatamente. E aqui, Macau desempenhava um papel muito especial na luta comunista pela tomada de poder no mundo. É que os partidos comunistas dos diversos países obedeciam ao Partido Comunista da União Soviética. Portanto, estavam, portanto, unidos no chamado Comintern, que era dirigido pelo Dimitrov, que dirigia também a luta em Portugal. E aqui, o Comintern tinha a sua delegação do Extremo Oriente, que, curiosamente, não estava nem na China, nem em Hong Kong, estava sediada em Macau. Ora, portanto, isto é uma contradição interessante, porque, nesta altura, quem é o governador de Macau é Bernardes de Miranda. Bernardes de Miranda, que tinha sido chefe de gabinete do Marechal Carmona, e portanto ele também um anticomunista visceral, e portanto tudo se desenrola aqui no secretismo. No secretismo, exatamente. Agora falta saber até que ponto o governo de Macau saberia e não quis atuar, ou não saberia de todo, o que também é plausível, e de maneira que, portanto, está envolto em muito mistério todo esse. Aliás, o homem do Comintern, que chefiava toda esta região, era Jean Cremé, Jean Cremé que residia aqui clandestinamente, com o nome suposto e tudo isso, e que depois entra em atrito com o Stalin. Na altura ele é acusado de trotskista e quando se apercebe desses rumores, fabrica a sua própria morte. E de maneira que... Aqui em Macau. Ficciona a sua própria morte, caindo do ferry boat que saía daqui para Hong Kong. E de maneira que tudo isso é noticiado no jornal, só que o Jean Cremé nunca entrou nesse ferry boat. Ele vive depois clandestinamente, morre nos anos 70, com o nome suposto, na Bélgica, onde fazia parte dos sindicatos belgas e, portanto, manteve a sua atividade política, mas com um nome suposto. Claro que tinha complicidade dos governos, porque senão isso não poderia ter acontecido. Portanto, era aqui a sede extremo-oriental do Comintern, que depois o Stalin acabaria com essa organização e criaria depois o Cominform. Portanto, a importância política de Macau era, nesse tempo, muito maior do que algum seria de prever. E o Comintern, a partir de Macau, delineava as estratégias, nomeadamente de luta armada da resistência comunista, um pouco por todo o Extremo Oriente. Exato. Não só, portanto, liderava a luta na Indochina, porque não se pode falar nesse tempo em Vietnã. O Vietnã vem depois. Portanto, a Indochina, que agrupava o Vietnã, o Laos, o Camboja, tudo isso. Mas também na Indonésia e na Malásia. Portanto, Macau tinha a responsabilidade de gerir tudo isso. Aqui encontrava-se uma rádio clandestina que ia emitindo relatórios sobre a situação política aqui na região e que dava conta também do que se passava relativamente ao Partido Comunista da China, que nessa altura já se tinha consolidado. As emissões eram feitas daqui para Vladivostok e de Vladivostok para Moscovo, onde estava a sede do Comintern. E hoje, sinal dos tempos, este Hotel Cantão está transformado num espaço de jogo. Sim, exatamente. Isto é, eu diria que é criminoso se não fosse um chavão. Mas a verdade é que este hotel, que por fora ficou preservado, como sempre tinha sido, por dentro foi completamente aniquilado, quando podiam ter mantido isto com a traça inicial, que era bonito, pode-se dizer, com umas colunas chinesas, com os caracteres, era interessante porque era o retrato de uma época e que não regressa. E creio que, parafraseando o cómico português, não havia necessidade. Não havia necessidade, de facto. Macau como palco, como secreto palco daquele que foi o primeiro congresso do Partido Comunista do Vietnã. Uma história que nos faz pensar no que haverá ainda por descobrir. Sim, muita coisa. Os arquivos escasseiam. E, portanto, muitas vezes aqui, sei lá, no nosso arquivo histórico, muitas vezes vamos lá e os papéis não existem. No entanto, eles estão em Lisboa, por exemplo, mas noutros arquivos também. Os arquivos da China têm muita coisa sobre Macau que falta desvendar ainda. Eu lembro-me que aqui, não há muito tempo, há uns 20 ou 30 anos, foi descoberto na Câmara Municipal de Ponte Lima, no Minho, um acervo documental enorme, que felizmente uma cópia está aqui já no arquivo histórico. E, portanto, estava perdido nas mãos de uma família, uma pessoa que regressou de Macau em 1820 e que levou consigo os papéis que tinha e tudo isso. E que estiveram perdidos até esta altura. Mas há mais ainda, por exemplo, a documentação toda dos jesuítas, que se perdeu durante séculos. Durante séculos teve desaparecido. Estava do arquivo do Colégio de São Paulo, das ruínas de São Paulo. Ora, não sabia para onde é que aquilo tinha ido, até que em 1960 e tal foram descobertos dois ou três caixotes muito grandes com um montão de documentação, que era a documentação do Colégio de São Paulo, que tinha sido embalada pelos jesuítas aqui, enviada para Manila, onde esteve uns séculos, e finalmente para Madrid. E depois um ou dois desses caixotes foram ainda para Toledo ou para Granada. Portanto, o que existe pelo mundo sobre Macau é muito e falta descobrir. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.